salve galera, Mac Atrefes de plantão, mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. A novidade dessa semana é que também estaremos na Fanáticos del Metal do Uruguai, capitaneada por Pablo Olmos. Gracias Pablo por inventar-me. E então às sextas-feiras na Fanáticos del Metal do Uruguai. Para começar esse programa, vamos falar de mais um álbum que completa 50 anos, nesse caso completou 50 anos em 2024, o álbum Get Your Wings, do Aerosmith, lançado em 15 de março de 74, produzido por Jack Douglas, que viria produzir vários outros álbuns na banda. Uma versão matadora de Trent Power de Yardbirds, que também viria ao longo dos anos fazer parte do repertório oficial do Aerosmith, já que ele sempre fazem um set, terminam um show com um Trento Keep a Rolling. Tem os álbuns ao vivo aí, você vai, bem legal essa versão. Como surpresa, digamos aqui, é que o Jack Douglas convidou Dick Wagner e Steve Hunter para fazer os solos de guitarra do álbum, o que não deixou a galera muito feliz não, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, assim foi feito. Então, Get Your Wings, segundo álbum do Aerosmith, 1974, produção de Jack Douglas, um time de metal sensacional, os Becker Brothers, né, que também foi uma novidade que o Jack Douglas trouxe para o álbum, e assim foi feito. Então, Get Your Wings, álbum do Aerosmith, 1974, na íntegra aqui, comemorando 50 anos. Tem aniversário da Shaq também, ela fez aniversário essa semana. Vamos nessa aí. Same old story, same My soul, I cannot feel. trace, waiting for a word to arrive. I'm the last man to

clássico Get Your Wings do Aerosmith, comemorando 50 anos, no dia 15 de março, né, na última sexta-feira, eu estou gravando aqui no programa, 50 anos de Get Your Wings do Aerosmith. Bastante lançamentos hoje no canal do rock, certo? Mas para começar, vou trazer aqui a banda da Argentina, Crudo Armando, meu amigo Ariel, guitarrista, vocalista, essa banda, grande parceiro aí, durante bastante tempo. Fazia parte do time da Debbie Rock, com aquela seleção de bandas latinas que a gente tinha aqui no Panalodo. Agora eu tô fazendo isso sozinho, mas sempre em contato com esses amigos aí. E um deles é o Ariel, Crudo Harmônico, lançando seu novo EP. Quatro sons, Lejos de Casa, Mais de Uma Vez, Viernes Negro Deverá Seguir. Crudo Harmônico, novo EP da Argentina. Aí é o grande torcedor do Independiente da Argentina. Então vamos nessa. Saludos, amigos da Argentina. Saludos, Ariel. Com vocês, Crudo Harmônico. De casa, no hay lugar a donde ir. Estás lejos de casa, no hay lugar a donde ir. El tiempo ya no importa. Camino a la deriva. We'll be right back. Bye. Esse foi o novo álbum do Crudo Harmônico, um novo EP, né? Quatro músicas aí. É, pegando essa linha ainda aí de bandas da América Latina, quem também lançou um novo trabalho foi a banda Éforo, que é a pegada grunge, né? Lá da República Dominicana, Francisco Burros, Dalmar. E o nome da música é Exigir, então antes de achar que eu vou pegar esse gancho aqui. Bandas latinas, então Éforo Exigir. Lá da República Dominicana. Na sequência tem a Shaq, que fez aniversário aí, soprou mais uma velhinha. Parabéns, Shaq, isso é importante demais para nós, sua alegria, seu vulgo, sua sapiência. Contamos com você sempre aqui. Na sequência, então, Patrícia Shaq e a Frigideira Acústica, beleza? Então, vamos nessa. E fiquem aí logo depois de Éforo com a musa da carteira, Patrícia Shaq. Eu volto depois dela. Olá, povo lindo! Começa agora o episódio número 5 do Frigideira Acústica com Patrícia Shaq. O bloco que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com sons de artistas e bandas do Brasil e do exterior. E nesse episódio especial em homenagem ao 17º concurso de bandas SMP Ele Chama, teremos com exclusividade somente músicas do cantor vencedor do concurso, ele, Roger Rock. Bora de som para vocês conhecerem esse fantástico, excelente musicista que com muita dignidade, com muito talento e com muita qualidade foi o grande vencedor do 17º concurso de bandas autorais SMP Ele Chama. Nessa primeira parte, nós vamos ouvir as músicas A Princesa Era o Dragão e Como Foi Seu Dia. Bora de som! Teve um ponto final.

sabe o que é realmente amar. Não quero imaginar que tudo aqui se perdeu. Feliz é que o amor viveu. Será esse o novo normal? Tudo começa pelo final. O like virou dono de amor. E a rede social mandou a flor. Um sentimento ruim de mudar. E a cada dia vejo agonizar. Enquanto um post tiver mais valor do que a singela dona de amor, tudo irá E é isso aí, pessoal. Finalizamos, então, o episódio número 5 do Frigideira Acústica com Patrícia Schack, com músicas do nosso campeão do 17º concurso SMP Ele Chama, Roger Rock. Um beijo para todos e até a próxima semana, pessoal. Foi aí a Schack e a Frigideira Acústica com o som do Roger Rock. Bacana demais. Galera, dia 6 de abril tem a segunda edição do Abaeté Rock Festival lá na Casa da Música, no Largo da Abaeté, em Salvador, lá na região de Itapuã. Quem está comandando isso aí é o grande Ronaldo Pitanga, da banda Indominus. E dessa feita, os convidados serão a Beyond Evolution, lá de Salvador, e Gaia Beta, de Feira de Santana. Som bastante legal dessas bandas aí. E estaremos lá quebrando tudo com a nossa lojinha. Nosso apoio incondicional ao Abaeté Rock Festival, que está entrando aí no circuito do rock and roll de Salvador, né? Então, um apoio Rota 220, Alfa Rock, o Lalo com o Rock nas Veias, o Panela do Rock, claro, está sempre presente. E estaremos lá, então, dia 6 do 4, na Casa da Música, no Largo do Abaeté, em Salvador. Beyond Evolution e Gaia Beta. E você pode aparecer por lá, porque vai ser bem legal. Espaço conhecidíssimo mundialmente, pequeno, ambiente familiar, recomendo demais. Se você vier para Salvador, apareça, beleza? Então, galera, dando sequência aqui no nosso Panela do Rock de hoje, tem mais lançamentos, né, cara? O Concreto lançou um som, tá lançando essa semana aí um som. A banda acabou, mas esse som de 2017 estava lá nos arquivos e os caras resolveram lançar essa musiquinha aí, ou além. Sub Rosa também tem som novo. Pra fechar o bloco, o Mark Knopfler lançou um trabalho bem legal aí. Uma homenagem a guitarristas, com uma arrecadação voltada para apoio às causas cancerígenas. Bem legal. Também tem a banda Soundscars, depois eu falarei mais sobre esse som aqui, sobre essa banda aqui. Hoje eu estou lançando essa musiquinha aqui, em breve tem novidades. Então, Concreto, Sub Rosa, Soundscars e Mark Knopfler nessa ordem, beleza? Então vamos nessa aí, eu já volto. Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem, não se esqueça disso. a mim, procurar assim também. Infinito além, reza como quem vem cantar pra mim, meu bem. Quero ar, alma sem bem. Olho o mar, vida além. Quero ar, alma sem bem. Olho o mar, vida além. A espera vem, quem cantar no bem, meu além vai te mostrar. A certeza quem só um dia lá vê o céu pra iluminar. Quero ar, alma sem bem. Olho o mar, vida além. Quero ar, alma sem bem. Hi guys, Leandro Felício here from the project Soundscars. If you like our music and would like to support us, please hit the button below and subscribe to our channel. Thank you very much. Keep safe. grande som do grande Mark Knopfler, Dire Straits, Them from Guitar Hero. Campanha bem legal que esse cara faz, e esse cara também sempre tem grandes ideias, grandes sacadas, Mark Knopfler. Antes dele foi Sound Scars, Sub Rosa e Concreto. Ainda nessa linha dos lançamentos, Blue Oyster Cult lançou um som novo, Black Country Communion, que é banda lá com Jason Porra, Joe Bonamassa e outros tantos, também lançou um som novo, Black Crowes. E vamos nessa pegada aqui de lançamentos da semana. Então, Blue Oyster Cult, Black Country Communion, Black Crowes, beleza? E seguindo assim o Panela do Rock de hoje. Mandar aquela sessão de abraço aqui pra galera que me escuta. Por onde você está me ouvindo? Pode ser pela Rota 220 no domingo às 13 horas. Seven Rock Rádio da Flórida no domingo às 18 horas. Na segunda-feira pela Rock Masters de BH, lá Grande Valcar, às 19. Na terça, Live Rock Radio da Costa Rica às 16 horas. Na quarta-feira, às 14h30 na Overrocks de Campinas, às quinta às 21, às quinta-feiras, às 21h na Aquador Rádio Rock, abraço PC, que cuida muito bem. Agora às sextas, num horário aleatório aí, no Uruguai, né, com a Fanáticos Del Metal, aos sábados na DNA do Rock de Lençóis, e às 14h, e na Rádio Rock do Rio de Janeiro, às 16h. Teremos mais novidades chegando por aí, certo? Então, vamos aos lançamentos da semana. Aliás, antes, eu parei para fazer isso, né? Mandar abraço para essa galera que sempre curte Panela do Rock. Meu filho Theo, o Jaelson, o Davi, o Deza, o Tonhão, a família Chau em Feira de Santana, o Arnaldo Pitanga, o Elio Salvador, o Lizomar, o Arilson, o Juninho da Alfa Rock, o Vitor da Baião de Evolution, o Rafa da Wake, o Jerônimo lá em Fortaleza, o Gustavo no Rio de Janeiro, o Gustavo da Metralion, tudo débito pra esse cara, pelo amor de Deus, vou colocar esse hora, hein, Gustavo. Meus amigos da Rota 220, Dan, Guto, Paulo, Vivi, Pete, o Zé Júlio lá em Teresina, o Zé Walter também em Teresina, quem mais, hein? O PC, né, já mandei um abraço pra ele lá no Rio Grande do Sul. O Jorge Torino, um viado gritando aqui no meu ouvido, fela da puta. E é isso, então vamos de lançamentos aí. Blue Oyster Cult, Black Country Communion e Black Crowes. Eu volto já com o nosso bloco de blues aí. Também tem um lançamento massa demais aí pra vocês. Vamos nessa. Um abraço pro meu amigo Dr. Ray, sempre me escuta aí com seu blues e seu jazz também. Acho que vem novidades por aí, hein? Tenho acompanhado ele aí. O Luciano Taru, que tá lá no Rock do Viana em Riacima, o Mardoni também em Riacima. Então, galera, se eu não mandei um abraço pra vocês, sinta-se abraçado e vamos nessa. Lançamento da semana: Black Oyster Cult, Black Country Communion, Blue Oyster Cult, Black Country Communion e Black Crowes. Fui. Eu tava esquecendo de falar dele. Tem o lançamento do Slash também, com Brian Johnson do AC/DC no vocal. Um álbum bem legal, um projeto de blues e rhythm blues que o Slash está fazendo aí com convidados. O primeiro som que saiu foi esse, com o Brian Johnson nos vocais. Estamos fechando o bloco Slash, beleza? Então vamos nessa aí, já falei demais. You got yours. Isso aí, série de lançamentos mundiais no Panela do Rock, Slash, Black Crowes, Black Country Communion, Buster Coat. Vamos fechar o Panela de Rock de hoje com um lançamento bem legal. O nosso bloco de blues aqui vai de Eric Asmar, não só ele, né? Asmar Gonçalves e Andrade, o trio se uniu aí, a Ponte Aérea Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Eric Asmar da Bahia. Acabou de lançar um livro aí com uma biografia do pai dele, bem legal também. Jefferson Gonçalves do Rio de Janeiro, Gustavo Andrade. Vamos fazer uma parceria e trouxeram e gravaram esses sons aqui pra gente. Bem legal, estão fechando o Panela do Rock de hoje. Asmar Gonçalves e Andrade, trio, Minas, Bahia, Rio de Janeiro. Blues da melhor qualidade. Em breve, se Deus quiser, estarei presente no show desses caras por aí, né? Então, vamos nessa, lançamento aí, bluesão da melhor qualidade. Um abraço para os fãs do blues, espalhados pelo mundo. Lembrando que essa semana chegamos na Fanáticos Del Metal do Uruguai, beleza? Um abraço, vou nessa. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem, porque qualquer coisa para quem merece, já diria um cidadão que se foi dessa para melhor. Volta semana que vem, abração aí. Você não morrer de ciúmes, Borracha. Um abraço para o Borracha, para o Wesley e o Thiago lá no Espírito Santo. Um abraço pro Fritz também. Ah, bicho, tem que falar do Capilé, né? Você tá ligado disso aí? O Capilé é o cara que cuida do Dracar e da banda Ravengala em Cachoeira Itapemirim. Se você passar por lá, só falar que você ouviu aqui no Panela do Rock, você vai ganhar uma cristal, tá? Paga lá, só passar. Um abraço, Capilé. Valeu. E é isso, ficamos por aqui, voltamos a semana que vem. Fui. simple man, and I'm just sharing what I know. All those fancy suits and big black cars, ceiling chandeliers, bottles of wine, it don't mean nothing. I have to tell the truth. I'm just a simple man, I'm happy with the life I chose. I'm just a simple man, a simple man. I'm just a simple man, yeah. Whoa, simple man. I'm just a simple man, and I'm just sharing what I know. Walk and play my blues.

Jefferson Gonçalves com vocês. Thank you. Come Dance the Blues, tá lá no disco Play My Blues, tá gente? Tá certo? De 2007, muito obrigado, gente, valeu. Thank you. my ticket, made me mad as hell. When I went to pay my fine, I mean, got 6 months in jail. I'm doing fine. But where did Saturday go? Friday felt so alive, savagely, wickedly entertaining, watching comeuppance arrive. The howl of the pneuma, the last breath remaining for bucking the system, ascending the rostrum, occasional tantrum, offering nostrum. But where did Saturday go? Empty sun on an empty hill, suffering simply set aside. Silent screams, a silent shrill, on a one-way donkey ride. Empty sun on an empty hill, suffering simply set aside. Silent screams, a silent shrill on a one-way donkey ride. Sunday started so slow, empty beds in emptier places. How were we meant to know? Ghostly soul amongst crazy faces, striking a sentence in due accordance. Ultimate prescience, what a performance. But where did Saturday go? Where did Saturday go? Go.